Mosca na Sopa. A Metamorfose Ambulante. O Maluco Beleza Raul Seixas. A partir de agora, em uma hora só pra você. A Hora do Maluco. O melhor de Raulzito. A vida, a obra e toda a sua maluquez. Muitas vezes, Pedro, você fala. Quem não tem colírio, usa óculos escuros. A Hora do Maluco. Apresentação, Marcelo Pacífico. Legal, pessoal, estamos aqui mais uma vez na Hora do Maluco. O melhor de Raulzito pra você, né, que tá ligado com a gente em todo o Brasil. E curtindo numa boa o melhor de Raul, Raul Santos Seixas, baiano, rei do rock brasileiro. Eu sou Marcelo Pacífico, esse programa é distribuído gratuitamente no www.mundodavoz.com.br, tá? E você também pode mandar o seu e-mail, mundodavoz@mundodavoz.com.br, pedir música, pedir alô, enfim, fica à vontade que o programa é todo seu. Esse programa é gratuito, Rock and Roll também é gratuito, lá tem outros programas também que tem pacotes e tudo mais. Mas esses dois são de graça e sempre serão, falou? E a gente começa com Eu Sou Egoísta, A Hora do Maluco. Se você acha que tem pouca sorte, se lhe preocupa a doença ou a morte, se você sente receio do inferno, do fogo eterno, de Deus do mal, eu sou estrela no abismo do espaço. O que eu quero é o que eu penso e o que eu faço. Onde eu tô não há sombra de Deus. Eu vou sempre avante no nada infinito, flamejando meu rock, meu grito, minha espada e a guitarra na manga. Se o que você quer em sua vida é sua paz, muitas doçuras, seu nome em cartaz, fica retado se o açúcar demora e você chora, você reza, você pede, você implora. Enquanto eu provo sempre o vinagre e o vinho, eu quero é ter tentação no caminho, pois o homem é o exercício que faz. Eu sei que o mais puro gosto do mel é apenas defeito do réu, e que a guerra é produto da paz. O que eu como a prato pleno bem pode ser o seu veneno. Mas como vai você saber sem provar? Se você acha o que eu digo fascista, mista, simplista ou antissocialista, eu admito, você tá na pista. Eu sou ego, eu sou ista, eu sou ego, eu sou ista, eu sou egoísta. Ah, eu sou egoísta, por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, a ponta. Imagine there's no heaven, it's easy if you try. Você tá curtindo A Hora do Maluco? Essa foi apenas pra começar, apenas no tira-gosto, né? Eu sou egoísta. Você está ligado na Hora do Maluco. Coisas do coração. Finalmente alcança a terra e o mastro da nossa bandeira se enterra no chão. Eu vou poder pegar em sua mão, falar de coisas que eu não disse ainda não, coisas do coração. Coração. chão e nada mais. Oh, oh, oh, paixão e nada mais. Somos a resposta exata do que a gente perguntou. Entregues num abraço que sufoca o próprio amor. Cada um de nós é o resultado da união de duas mãos coladas numa mesma oração. Coisas do coração. Exata do que a gente perguntou. Entregues num abraço que sufoca o próprio amor. Cada um de nós é o resultado da união de duas mãos coladas numa mesma oração. Coisas do coração. Oh, oh, oh, coisas do coração. A Hora do Maluco. A Hora do Maluco. O melhor do maluco, beleza. Quer mais? Então tem. Cheiro de mato, cheiro morno, seu chamego, tenho sede, o seu suor é água que eu quero beber. E faço festa, faço dengo, lhe mordendo, e essa coisa vai crescendo, me derrambo em você. Ai, ai, ai, quero mais. Ai, ai, ai, eu quero muito mais. O nosso beijo é doce que nem rapadura, é uma dor que não tem cura, que é bom de me deixar doer. O mundo para enrolado nesse abraço, no disparo do compasso, a gente mexe sem querer. Ai, ai, ai, quero mais. Ai, ai, ai, quero muito mais. Eu quero mais, muito mais dessa brincadeira, se enrolando na esteira, coisa boa de brincar. Eu sou que nem um vira-lata vagabundo. Meu maior prazer no mundo é ter você pra farejar. Ai, ai, ai, quero mais. Ai, ai, ai, quero. O nosso beijo é doce que nem rapadura, é uma dor que não tem cura, que é bom de deixar doer. O mundo para enrolado nesse abraço, no disparo do compasso, a gente mexe sem querer. Eu quero mais, muito mais dessa brincadeira, se enrolando na esteira, coisa boa de brincar. Eu sou que nem um vira-lata vagabundo, meu maior prazer no mundo é ter você pra farejar. Ai, ai, ai, quero mais. Você tá louco? Tô morta. Pera lá, eu cheguei agora do trabalho, já fui preparar pra jantar. Lavei as crianças, as roupas da casa, mamadeira, lavei, comprei, passei, qualquer mulher. O que mais? É, mesmo, é tipo assim, tipo chão de fundo agora? Não, não, nada disso. Tipo de tua jornada mesmo, das funções, assim não dá, pô. Tem que dar uma força, não é isso, não. Olha, marmita, amanhã eu vou acordar às 7 da manhã. Às 7 não, às 7 da manhã. Posso? Posso falar? Não, assim não dá. Não, eu não sou, eu não sou machão, não, Léo. Eu não sou machão, é que eu fico assim querendo, sem tensão nenhuma, sem tensão nenhuma, sem tensão nenhuma, vocês comigo. Não, juro. Mas olha, agora a roupinha, o bumbum da criança, tá bom, não dá, assim não dá, pô, mamadeira. Ai, como se eu não tivesse. Marmita pra amanhã de manhã. Como se eu não tivesse serviço também, né? Ah, ti, né? Olha, assim não dá. Não dá, estou competição. Competição dentro de casa, né? Refa-tigueiro. É mesmo. Ah! A Hora do Maluco. Apresentação, Marcelo Pacífico. Amanhece, amanhece, amanhece, amanhece, amanhece o dia. Um leve toque de poesia, com a certeza que a luz que se derrama estraga um pouco de alegria. A frieza do relógio não compete com a quentura do meu coração. Coração que bate 4x4, sem lógica e sem nenhuma razão. Bom dia, sol. Olha os montes, horizonte, olha a luz que enxova alegria. A lua se oferece ao dia, e eu guardo cada pedacinho de mim pra mim mesmo, rindo louco, louco, mas louco, louco de euforia. Ah, bom dia, sol. Companheiros de absurdos, no noturno, no soturno, no entanto, entretanto, ah, e portanto. Bom dia, sol. Bom dia, sol. Amanhece, amanhece, amanhece, amanhece o dia. Um leve toque de poesia, com a certeza que a luz que se derrama estraga um pouco de alegria. A frieza do relógio não compete com a quentura do meu coração. Coração que bate 4x4, sem lógica, sem lógica e sem nenhuma razão. Ah, bom dia, sol. Companheiros de absurdos, no noturno, no soturno, no entanto, entretanto, meu Deus, e portanto. Bom dia, sol. Aí, Raul Seixas, a primeira sequência, Coração Noturno. Antes, Quero Mais, Coisas do Coração. Se ligado com a gente, daqui a pouco tem mais Hora do Maluco. Estamos apresentando a Hora do Maluco, o melhor de Raul Seixas, com Marcelo Pacífico. Thank you. voltamos a apresentar A Hora do Maluco, com Marcelo Pacífico. E já de volta na Hora do Maluco, deixa eu mandar um abraço pro pessoal que tá retransmitindo o programa, que tá curtindo, tá levando pros seus ouvintes aí, todo o Brasil, o nosso programa, hein? A história de Raul Seixas, a música, a obra, né? Eu vou dançar o Soul Music. Olha, a Rádio Antena Web tá ligada, Difusora Web Rádio, Atividade Web Rádio, Nova Carmo, Alegria Mix, Rádio Super Sucesso em Campinas, Piraju tá ligado com a gente, pessoal da Rádio Galera, da Rádio Detona, Rio Vox, Paixão Nacional, 96,9, Free Music Radio em Duque de Caxias, abraço pro Odilon Estrela, Rádio Virtual em Curitiba, o Fábio tá ligado com a gente, o Rádio Sucesso São João do Paraíso em Minas Gerais, o Wilson ligado com a gente, Cidade FM em Sardoá, Minas Gerais. Águas de Vila FM em Vila São Paulo. Janderson tá ligado conosco. Rádio Gazeta em Virginópolis, Minas Gerais. Abraço pessoal, tudo que tá conosco, hein? Essa é a Hora do Maluco. E continua por aqui, tem mais Raul pra você. Eu vou. O melhor do som de Raul Seixas. A Hora do Maluco. Quer ir? Não vai não, fica aqui porque tem mais Raul, super-heróis. Hoje é segunda-feira e decretamos feriado. Chamei Dom Paulo Coelho e saímos lado a lado. Lá na esquina da Augusta, quando cruza com o ouvidor, não é que eu vi o Silvio Santos. Não é que eu vi o Silvio Santos. Sorrindo aquele riso franco e puro para um filme de terror. Como é que eu posso ler se eu não consigo concentrar minha atenção? Se o que me preocupa no banheiro ou no trabalho é a seleção. Vê se tem com que foi na outra estação. Já na outra esquina dei três viva ao rei Faisal. O povo confundiu pensando que era o carnaval. Então eu disse a Dom Paulete, eu conheço aquele ali, não é possível. Não é possível, Dom Raulzito.

o monstro ciste é retado. E tá doido pra transar comigo. E sempre que você dorme de toque, ele fatura em cima do inimigo. Yeah. A arapuca está armada. E não adianta de fora protestar. Quando se quer entrar num buraco de rato você tem que transar. Uniram muito com o planeta. O planeta como um cachorro eu vejo. Se ele já não aguenta mais as pulgas, se livra delas com saco leite. A civilização se tornou tão complicada que ficou tão frágil como um computador. Que se uma criança descobrir o calcanhar de Aquiles com só palito para o motor. A Hora do Maluco, o melhor do som de Raul Seixas. Tem gente que passa a vida inteira travando uma inútil luta com os galhos, sem saber que é lá no tronco que tá o coringa do baralho. Eu já passei por todas as religiões, filosofias, políticas e lutas. Aos 11 anos de idade, eu já desconfiava da verdade absoluta. Raulzito e Raul Seixas sempre foram o mesmo homem, mas pra aprender o jogo dos ratos, transou com Deus e com o lobisomem. As Aventuras de Raul Seixas, a cidade de Tó com Zé Ramalho. Antes, sessão das 10, sessão das 10, super-herói. E quero ir. Eu quero ir pro intervalo e volto já já, rapidinho, já já estamos de volta, hein? Estamos apresentando A Hora do Maluco, o melhor de Raul Seixas, com Marcelo Pacífico. Vamos apresentar A Hora do Maluco com Marcelo Pacífico. E já de volta na Hora do Maluco com você. Agora tem Raulzito Anarquinópolis. É pra curtir na sua emissora preferida. Uma hora inteirinha com Raulzito. Eu tava na cidade comprando milho pra galinha. Um garoto chegou correndo pra me avisar que a dirigente do correio tinha deixado uma carta pra mim. Uma carta de quem seria essa merda? É, pois é, mas que era da prefeitura de Anarquilópolis, me convidando para uma festa da sua emancipação. Ok, boy. O uísque de montão eu vou beber e fazer tudo o que eu quero fazer. Cada um manda no seu nariz, por isso que o povo lá é feliz. É isso aí! Meu filho, é isso aí. Agora. Montei no meu Silverjack e parti com o firme propósito de unir o útil ao agradável, pois a Narquilópolis era também o berço da minha amada, a bela Josefina Lin, filha única do meu amigo xerife James Adin. Enquanto o jegue ia rinchando, eu seguia pela estrada cantando. Eu sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no gibi, e quem quiser que fique aqui e trata a história com vocês. Quando eu e meu jegue chegamos em Anarquilópolis, pensei que tinha me enganado até de cidade. Tinha uns caras mal encarados, armados até os dentes. Percebi logo a situação. Os bandidos haviam dominado o lugar e mantinham todos como refém. James Adin não era mais o xerife, só devia a cara de pessoas com tristeza e medo. Deus me livre, quase que eu dancei. Dedo no gatilho era da lei. Sozinho, desarmado, estava ali. Pra diabo que me chamaram aqui. Foi então. A dominar o cowboy! Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, sou cowboy. Cowboy fora da lei. Durante que só existe no gibi. E quem quiser que fique aqui. Faço história com vocês. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no gibi. E quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Eu sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no gibi. Essa é a hora do maluco, hein? Anarquinópolis. É isso aí. Misturado com cowboy fora da lei, né? A hora do maluco. O melhor do maluco, beleza? E agora tem Raul com Marcelo Nova. Muita estrela, pouca constelação. Pior que é assim mesmo, né? Tem tanta gente assim, né? Muito cacique pra pouco índio, não é mesmo? Tem gente que se acha. Ou se não tem, Raul já falava isso lá atrás, hein? Vamos ouvir como é que foi essa festa toda. Ele vai contar pra gente. Ele com o parceiro Marcelo Nova. Vamos ouvir. Canta, Raul. Canta, Marceleza. Fala pra gente aqui na Hora do Maluco, hein? A festa é boa, tem alguém que tá bancando. Diria Luizinho enquanto vai se embriagando. E o tal do ego vai ficar lá nas alturas. Usar brinquinho pra romper as estruturas. E tem um punk se queixando sem parar. E um wave querendo desmiecar. E o tal do heavy arrotando distorção. E uma dark em profunda depressão. Eu sei até que parece sério, mas é tudo armação. Empresário que jurava que era santo. Uma tiete que queria um qualquer. E um sapatão que azarava minha mulher. Tem uma banda que eles já vão contratar. Que não cria nada, mas é bom impropriar. A crítica gostou, vai ser sucesso, ela não erra. Afinal, lembra o que se faz na Inglaterra. Sei que até parece sério, mas é tudo armação. O problema é muita estrela. ser sério. Mas é tudo armação. O problema é muita estrela. É pouca constelação. A Hora do Maluco pra você. O melhor do Maluco Beleza, na Hora do Maluco. Agora tem Ted Boy, Rock Brilhantina. Eu quero avacalhar com toda a turma da esquina, com meu cabelo cheio de brilhantina. Dançando rock ao som de Elvis and Roll. Eu vivo num clima brabo cheio de violência, e você faz sinal de paz e clemência. Ainda me diz que é um bicho muito underground. Ainda me diz que é um bicho muito underground. Underground. Eu vivo de olho vivo na vitrine da moda, vendo o robô padronizado é soda. Com Coca-Cola e bugigangas que é pop. Com Coca-Cola e bugigangas que é pop. Let's do it! Yeah! Go! Onde é que vai com essa flor no cabelo? Com esse sorriso de paz e desespero? Olhe pro lado e você vai entender. Entender? Mas agora, todo imbecil passa por gênio poeta. Em cada esquina um pseudo profeta. Com guarda-chuva e um pirulito na mão. Com guarda-chuva e um pirulito na mão. Let's rock, man! Dog vigiando o portão. Quatro bulldogs. Quatro bulldogs vigiando o meu portão. Oh, yeah, yeah. A Hora do Maluco pra você. Pagando brabo. Tá pagando bem, que mal tem, né? Alô, Brasil! Alô, Raul Seixista! Vamos curtir mais uma do Raul. Eu quero ver você sorrir às 4:30 da manhã. dizendo que sim, que eu faço o que acontece, te ver o quê? E pedra sumir eu e tu fazendo yoga no chuveiro. Eu quero ver você mexer, eu quero ver você mexer. Do maluco, pagando brabo. Dead Boy Rock Brilhantina, muita estrela, pouca constelação com Marcelo Nova. E começamos com a Anarquinópolis. Daqui a pouco tem mais, a última sequência, não saia daí. Estamos apresentando A Hora do Maluco, o melhor de Raul Seixas, com Marcelo Pacífico. Voltamos a apresentar A Hora do Maluco, com Marcelo Pacífico. E eu já estou de volta para a última sequência dessa semana de Que Preguiça, hein? Eita vida, Raul Seixas! Da cidade que é de São Sebastião, tem Maracanã domingo, pagamento à prestação. Sol e mar em Ipanema, sei que você vai gostar. Mas não era o que eu queria mesmo era me mandar. Mas não era o que eu danada, eu não entendo mais nada. É que esta vida virada eu quero ver. Mas eita, vida danada, eu não entendo mais nada. É que esta vida virada eu quero ver. São Sebastião do Rio, tudo aqui é genial. Na televisão à noite tem cultura e carnaval. Tem garota propaganda num biquíni que é demais. Mas não era o que eu queria. O que eu queria mesmo era estar em paz. Mas não era o que eu queria. O que eu queria mesmo era estar em paz. Mas eita, vida granada, eu não entendo mais nada. É que esta vida virada eu quero ver. Mas eita, vida danada, eu não entendo mais nada. É que esta vida virada eu quero ver. A Hora do Maluco, a apresentação Marcelo Pacífico. Com sua careca inconfundível, a gravata e o paletó, misturando-se às pessoas da vida. Lá vai o Dr. Pacheco, o herói dos dias úteis, misturando-se às pessoas que o fizeram.

Você é forte, faz o que deseja e quer, mas se assusta com o que eu faço, isso eu já posso ver. E foi com isso justamente que eu vi maravilhoso, aprendi que eu sou mais forte que você. O que eu quero, eu vou conseguir. Ué! Essa é a hora do maluco pra você, tá aí, Rockishi. E pede mais. E pede. E tá pintando por aqui a última de hoje. A última da semana. Um, dois, três, quatro. Que luz é essa? Que luz é essa que vem vindo lá do céu? Que luz é essa que vem vindo lá do céu? Que luz é essa que vem chegando lá do céu? Mas que luz é essa que vem regando lá do céu? Que luz é essa que vem vindo lá do céu? Brilha mais que a luz do sol, vem trazendo a esperança pra essa terra tão escura. Ou quem sabe a profecia da divina escritura? Quem é que sabe o que é que vem trazendo esse clarão? Se é chuva ou ventania, tempestade ou furacão? Ou talvez alguma coisa que não é nem sim nem não? Que luz é essa, gente, que vem chegando lá do céu? Que luz é essa que vem chegando lá do céu? Diga lá. Que luz é essa que vem vindo lá do céu? Que luz é essa que vem vindo lá do céu? Que luz é essa que vem chegando lá do céu? Mas que luz é essa, gente, vem chegando lá do céu? Que luz é essa que vem vindo lá do céu? Brilha mais que a luz do sol. É a chave que abre a porta lá do quarto dos segredos. Vem mostrar que nunca é tarde. Vem provar que é sempre cedo. E que pra cada pecado sempre existe um perdão. Não tem certo nem errado, todo mundo tem razão. E que o ponto de vista é que é o ponto da questão. Mas que luz é essa? Aí, que luz é essa? Que vem chegando lá. Que vem chegando lá do céu. Essa luz é Raulzita. Claro, né? Toda que semana chega pra gente. Mas, Roquiche, Doutor Pacheco e Eta Vida. A Hora do Maluco fica por aqui. Semana que vem tem mais. Ah, tá acabando, hein? Que pena. Ah, que peninha. Ah, semana que vem tem mais, tem mais. Tá legal? É o programa Hora do Maluco pra você. Olha, www.mundodavoz.com.br, você faz seu cadastro e manda seu e-mail mundodavoz@mundodavoz.com.br, hein? Tá legal? E fica por aqui. Tchau, pessoal. Marcelo Pacífico se despede. Semana que vem a gente se fala. Juízo, pessoal. Tchau, tchau. Fique ligado. Semana que vem tem mais Na Hora do Maluco. O melhor de Raul Seixas com Marcelo Pacífico.